Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Mais um dia de gravação, mais um dia que a gente está tendo a oportunidade de estarmos aqui conversando e fazendo a obra de Deus, que é o que a gente ama fazer. Eu recebi um convite da espiritualidade, dos mentores. Eu aceitei esse convite com muita gratidão, com muito carinho. Uma coisa que aconteceu hoje, que eu cheguei do trabalho e eu fui lá falar com a Sônia. O Pedro tá trabalhando hoje e eu fui lá no quarto falar com a Sônia. E quando eu cheguei no quarto, eu me deparei com um livro que ela falou para mim que chegou hoje, que foi uma pessoa do canal que enviou esse livro para ela. Aí eu fui folhear, assim, dar uma olhadinha no livro, e me chamou muita atenção porque o conteúdo desse livro bate muito com o trabalho que a espiritualidade quer desenvolver através de mim. Eu até pedi para ela que ela ia ler, ela falou assim: "Ah, eu vou ler". E eu falei assim: "Ah, não, deixa eu ler primeiro". Porque uma das coisas que me chamou assim a atenção no livro é que fala um pouco sobre os chakras, fala sobre as qualidades, né, dos chakras, de cada um deles, de uma forma bem simplificada. E eu quero agradecer o irmão que enviou esse livro, porque ele que escreveu, a Cassaninha está falando, ele que escreveu, e vai me ajudar muito nessa preparação, porque a espiritualidade pediu, até me orientou nos livros, pediu até que eu me preparasse. E esse livro vai muito de encontro com o trabalho que a espiritualidade quer desenvolver através de mim, com os irmãos. E eu quero agradecer esse irmãozinho, né, ungido de Deus, que enviou esse livro para que eu possa estar me preparando. Vai me ajudar muito. Você foi tocado, você foi intuído pela espiritualidade. E assim, meus irmãos, quando a espiritualidade toca e a gente sente aquele incômodo, né? Tipo assim, aquela muito forte, e a gente obedece, a gente segue essa intuição que é nos dada. E às vezes a gente não tem nem noção, né, qual é a intenção da espiritualidade. E acredito que você tenha sido intuído pela espiritualidade para estar enviando esse livro para contribuir, porque a espiritualidade sabia que eu ia precisar desses conhecimentos, dessa informação, que eu olhei assim muito rápido e veio muito forte que era para eu ler. E a espiritualidade te tocou para que você estivesse enviando esse livro aqui para a plataforma, para estar me ajudando. Então, agradeço muito ao irmão por essa bênção, o irmão ter sido bem-aventurado de ter ouvido, né, a intuição da espiritualidade. Antes de entrar num assunto que me veio muito forte hoje no trabalho, porque eu estava conversando com uma profissional lá do meu trabalho, lá do spa, que ela entrou recentemente, Deus enviou para ela, Deus enviou ela para lá, e eu estava conversando com ela e me veio nitidamente. É muito forte para falar algumas coisas para ela, e veio para mim que era para eu estar compartilhando com os irmãos o que me veio. Mas antes de compartilhar esse conhecimento com os irmãos, eu queria falar uma coisa para os irmãos, que eu particularmente e a Sônia, a gente sempre vem aqui nesse cantinho aqui para gravar. Mas por que que a gente vem nesse cantinho aqui para gravar? Porque como a gente falou no outro vídeo, esse cantinho, ele tem um significado muito importante para a gente, que era onde, há um tempo atrás, a gente orava muito aqui. A Soninha, então, nem se fala. Então, a gente orava muito. E esse local aqui, ele que faz parte da casa, ele era como se fosse assim, ao mesmo tempo que ele era uma sala de estar, uma sala de jantar. Então era dividido. E o que que aconteceu? A gente tirou alguns móveis, colocou no outro cômodo da casa, né? O sofá, a mesa de almoço, tudo a gente tirou e colocou em outro canto da casa. Mas teve algumas coisas que nós não tiramos, que nós deixamos. E uma das coisas que nós deixamos foram os quadros. Por quê? Os quadros, eles têm uma importância muito grande para a gente. E principalmente para o meu cunhado, para o esposo da Sônia, que eu vou explicar um pouquinho para vocês a história de cada quadro. Assim, tem outros também, mas eu vou falar desses três aqui, que estão justamente nessa direção. Esses, aliás, três não, tem vários ali. Esse quadro aqui, que está à minha esquerda, ali no cantinho, ele tem uma história. E a história dele é muito bonita. Porque foram os dois, né? São os dois. À esquerda, do meio, tá? O que está à esquerda e o que está à direita. Eles têm uma história muito bonita. Que qual a história deles? O meu cunhado, para quem não sabe, ele também é dentista. Só que ele está aposentado, ele não exerce mais a profissão. Na época que ele trabalhava, ele atendeu uma jovem que ela estava com câncer e ela precisava tratar dos dentes para poder fazer o tratamento, fazer a quimioterapia. E só que ela não tinha dinheiro. Ela não tinha dinheiro para pagar. E o meu cunhado tratou ela. Para ela poder fazer a quimioterapia, deu, né, o tratamento todo para ela. E ela quis retribuir a gentileza para o meu cunhado e ela pintou esses quadros. E ela trouxe esses quadros de presente para meu cunhado não esperava, para ele foi uma grande surpresa, né? Ele ficou até muito feliz, ficou emocionado, a gente ficou. Ela pintou esses quadros e trouxe. Ela não resistiu, né? Ela veio a falecer com 30 e 33 anos. Então, nós quisemos, esses quadros já estavam aqui. Então, nós resolvemos manter esse quadro, porque ele tem um significado muito importante para a gente. O do meio. Também, quem pintou foi também um cliente que quis dar de presente para o meu cunhado. Isso que a Sônia está falando, ele era kardecista. E foi justamente numa época que o meu cunhado ele era estritamente materialista, não acreditava em nada. Então, hoje ele quis manter, né? Ele manteve esse quadro, tanto que ele até pediu para deixar o quadro aqui. Então, são quadros que têm uma importância para a gente. Os outros dois pequenininhos, quem pintou foi a mãe dele. A avó, que a gente falou da avó no outro vídeo, foi a mãe dele que pintou. E também tem uma importância. E outros quadros foram a neta dele que pintou, o filho dele, da Sônia, também que pintou, na época que ele resolveu entrar no curso de pintura e desenvolveu muito. Então, que tem um barquinho, né? Às vezes a gente grava ali, então tem um barquinho. Que ele pintou, exatamente. Então, tem muitos quadros aqui, meus irmãos, que tem um significado muito importante para a gente. Então, não são quadros que nós compramos, são quadros que nos foram dados, que já tinha, já existia aqui. Tem um aparadorzinho ali, que também já tinha, já era um armário que já tinha, que fazia parte da casa. O espelho ali com a Santa Ceia também já tinha, também foi um presente que a Sônia ganhou, exatamente. Então, são coisas que nós já tínhamos, já fazia parte da casa, a estante, tudo, e nós mantivemos. Por isso que o ambiente ele ficou assim, dessa forma muito agradável. E a gente nós mantivemos esse ambiente até por conta das cores que alegram o ambiente, né? Ilumina o ambiente, traz mais clareza para o ambiente. Todo mundo que já entrava aqui antes mesmo, né? Quando tinha os armários, tudo, as pessoas que entravam aqui, já se sentiu muito bem de estar vendo os quadros, de como era o ambiente. Então, nós resolvemos manter. A única coisa que nós fizemos foi tirar os móveis que não seriam utilizados, e a gente colocou no outro cantinho. Então, eu queria explicar um pouquinho da história aqui para os irmãos vamos dizer assim, da plataforma de geração, é uma das histórias, porque outras a gente já trouxe para os irmãos. Então, antes de entrar no assunto, que me veio de uma forma muito intensa para estar falando para vocês, quando eu estava compartilhando com essa irmã, que está indo trabalhar agora lá no spa, comigo e com a minha sócia, Então, quando eu estava conversando com ela hoje, foi engraçado que quando eu recebi o convite da espiritualidade, no domingo, na reunião de domingo, eu fui intuída para pegar dois livros. Me veio muito forte para pegar dois livros. E eram livros que eu não queria pegar, tinha um que eu não queria pegar, mas aí veio assim para mim, pega esse livro. Pega o livro. Veio de novo forte, pega. Aí eu peguei os dois livros. E hoje, quando eu estava indo para o trabalho, veio muito forte assim para mim, para eu levar o livro. Só que eu acabei não levando o livro, quis levar o outro. E quando eu estava conversando com essa menina, estava conversando com essa irmã, me veio algo muito forte para falar para ela. E que eu quero falar isso para os irmãos. Porque eu senti isso muito forte. E ali eu entendi com muito mais profundidade a nossa essência. E quando é pedido sobre a questão da reforma íntima para a gente. Que veio muito forte assim. Você é o melhor de Deus. Você é o melhor de Deus. Então guarde bem essas palavras e essa frase. Você é o melhor de Deus. Então dê o seu melhor para Deus, porque você é o melhor de Deus. Entendem a profundidade disso, meus irmãos? Você é o melhor de Deus, então dê o seu melhor para Deus, porque você é o melhor de Deus. Olha a profundidade dessa frase. Então dê o seu melhor para Deus na sua reforma íntima. Dê o seu melhor para Deus no dia a dia com seus irmãos. Dê o seu melhor para Deus em você estar se cuidando. Dê o seu melhor para Deus, dando o seu melhor, primeiramente para você e segundamente para o seu próximo. Mas como assim? Dê o seu melhor para Deus, primeiramente para você. Porque você só pode dar aquilo que você tem. Se você é o melhor de Deus, então você tem que alimentar esse melhor dentro de você. De que forma você vai alimentar esse melhor dentro de você? Seguindo os conselhos que os mentores estão dando através dos vídeos. Seguindo esses conselhos, colocando em prática os ensinamentos de Cristo. Você vai estar dando o seu melhor para Deus, porque você é o melhor de Deus. Deus nos criou para evolução. Eu sempre ouvi isso, às vezes, quando eu ia em algumas igrejas e eu ouvia certas pregações que falava: Deus te criou para vencer. Isso é verdade. Deus nos criou para vencer, mas para vencer a nós mesmos, vencer as nossas tendências más, vencer este mundo, vencer a concupiscência da nossa carne. Porque Deus nos criou para evoluir. Deus nos criou para crescer. Porque, olha bem a profundidade, você é o melhor de Deus. Então, Deus tirou o melhor dele e nos criou. A sua imagem e semelhança, isso já diz tudo. Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Ou seja, ele tirou o melhor dele, o melhor que há nele, e nos criou. Isso é muito profundo. Você é o melhor de Deus. Isso, quando essa frase, eu li essa frase e veio toda a explicação dessa frase para mim. E eu comecei a escutar a explicação dessa frase. E começou a vir para mim. E tem coisas aqui que eu estou falando para vocês que estão vindo agora para eu estar compartilhando com vocês. Então, às vezes, a gente recebe mensagens de exortação porque os mentores sabem quem nós somos, que nós somos o melhor de Deus, porque nós fomos feitos a imagem e semelhança de Deus. Deus nos fez com o melhor dele, com amor, com carinho. Então, por isso que eu guardo isso. Nós nascemos para vencer, vencer a nós mesmos. Então, eu vim aqui para poder compartilhar isso com os irmãos. Vença a si mesmo, dando o seu melhor para Deus, na sua reforma íntima, nas reformulações que você tem que fazer, e não só nas reformulações, no seu dia a dia. Quando você está em casa, dê o seu melhor para Deus. Você vai lavar um banheiro, dê o seu melhor para Deus lavando o banheiro. Faça com capricho, com carinho, cantando. Você vai fazer a comida, dê o seu melhor para Deus fazendo a comida. Você vai conversar com o irmão, dê o seu melhor para Deus conversando com o irmão. Você vai, o irmão vai falar com você, dê o seu melhor para Deus ouvindo o que aquele irmão tem para te dizer. Você enxergou algo em você que precisa ser mudado? Dê o seu melhor para Deus, colocando em prática, mudando. Opa, eu enxerguei isso, preciso mudar. Porque quando a gente faz isso, a gente dá o nosso melhor para Deus, a gente está alimentando o que há de melhor de Deus em nós. É o amor, a fraternidade, a paz. Nós nascemos, meus irmãos, para ascender. Nós nascemos para crescer espiritualmente. Nós nascemos para nos iluminar e cada vez mais, como diz a Bíblia, chegarmos à estatura de varão perfeito para Deus. Como muitos dizem, chegar à estatura de anjos. Nascemos para isso. Mas depende de nós. Depende do quanto nós vamos dar de melhor para Deus, realizando esse melhor em nós, aplicando esse melhor em nós. É por isso que os irmãos falam tanto de reforma íntima. Cada um vem de uma forma, né? Cada irmão vem de uma forma. Cada espírito que vem que usa o Pedro, usa a Sônia, ou às vezes até me usa como aqui nesse momento, né? Tá vindo as coisas para tá falando para os irmãos. Eles falam naquilo que cada um tem de melhor, que aquilo que cada um, as qualidades que cada um tem, você enxerga essas qualidades e você alimenta. Por exemplo, o Pedro, ele está enxergando quais são os defeitos dele que ele precisa mudar e quais são as qualidades que ele tem que são boas e que ele precisa alimentar. Por exemplo, o que que ele teve que mudar nele? A impaciência. Então, ele começou a alimentar a paciência, a exercer a paciência com a alimentação do outro irmão, com o fato do irmão só vir alcançar até um certo ponto, dele enxergar as coisas do jeito dele. Então, ele começou a exercer isso para alimentar a paciência, para a impaciência ela começar a diminuir. Então, ele começou a alimentar as virtudes dele. E nisso de alimentar as virtudes, os defeitos eles começaram a se modificando. É um passo de cada vez. É um passo de cada vez. É que nem a pessoa que tem o vício do álcool e ela decide largar o álcool e alimentar o que há de melhor nela, que é a persistência, a força de vontade, a garra, a perseverança, isso são qualidades, são virtudes, é o melhor de Deus que há em você e você decide alimentar isso. Então nós temos que alimentar isso, o melhor de Deus que há em nós. A Bíblia fala sobre os frutos do Espírito. Os frutos do Espírito é o melhor de Deus que há em nós. Paciência, longanimidade, perseverança, paz, serenidade, compreensão, tolerância e muitas outras coisas, amor. Então, são frutos do Espírito, o que há de melhor em nós, porque nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, primeiramente, como espíritos. Isso quer dizer imagem e semelhança de Deus. Primeiramente, espíritos. Então, a gente vai alimentar o espiritual, que é o que há de melhor. Por quê? Isso aqui é passageiro. Mas nós estamos aqui, estamos sujeitos às leis da matéria. Então, as emoções vão eclodir. Mas se nós alimentarmos o que há de melhor em Deus e que está em nós, essas qualidades, elas vão sobrepujar as emoções da matéria, sobrepujar o ego, a vaidade, a soberba. Às vezes eu falo, no meu trabalho, eu costumo trabalhar muito a questão da autoestima com as clientes, mas de uma forma sadia, de uma forma que elas têm que se valorizar pela criação de Deus que elas são. Então, eu sempre deixo isso muito bem claro. Eu cuido, sim, do externo, para que elas possam, para que eu possa fazer o trabalho de conscientização com elas, que elas possam enxergar o que há melhor, o melhor de Deus que há nelas, sim. Que isso é importante, a gente tem que cuidar sim da matéria, mas de uma forma sadia. Por que que nós temos que cuidar da matéria? Porque a matéria é o invólucro que comporta o nosso espírito. É templo do espírito que foi criado por Deus. Então nós temos que zelar por esse templo. Por exemplo, é como aqui. A gente está zelando pela casa. A gente mora nessa casa. Então você tem que cuidar da casa. Até porque, quando você cuida da casa, você, se é uma casa limpinha, Se é uma casa, a casa, ela mostra quem são as pessoas, reflete muito o dono. E a mesma coisa aqui. Então você tem que cuidar da tua saúde, você tem que cuidar do teu físico, sim, até porque você fazer exercício físico, caminhada, aeróbico, isso é para sua saúde, é alimentação. Isso é muito importante, é uma forma que você tem de dar o seu melhor para Deus, respeitando o invólucro que foi te emprestado para que espiritualmente você possa evoluir. Então, cabe a nós zelarmos na alimentação, removendo todos os vícios, fazendo tudo com equilíbrio, com qualidade. Nós temos que ter qualidade de vida, sim. Porque você só pode desenvolver um trabalho espiritual se fisicamente você também estiver bem. Entende como uma coisa ela precisa da outra? Como a matéria precisa do espírito, o espírito precisa da matéria? Os dois têm que estar bem. Então tudo é um conjunto. Porque até mesmo a matéria que foi nos dada por Deus para que a gente possa evoluir também é o melhor de Deus. Porque para pensar. Olha como uma criança é formada no ventre. Cria os órgãos, cria nervos, ossos. Olha a expressão do amor de Deus ali nesse momento da criação. Então nós temos que zelar por tudo isso, porque é um presente, a encarnação, ela é um presente nos dado por Deus. Então você vai jogar essa encarnação fora com vícios, desperdiçando essa oportunidade que foi te dada? Não importa o que você esteja passando, mas você tem que entender e olhar para você que você é o melhor de Deus. Existem as escolhas, existem quitações de débitos de outras vidas? Sim. Nós não vamos fugir das leis universais. De causa e efeito. Nós não vamos fugir disso, mas nós temos que entender que cada encarnação é uma oportunidade que Deus nos dá de nós darmos o nosso melhor para Ele. De nós sermos a expressão do seu amor na face da Terra. Hoje eu entendo com muito mais profundidade quando Jesus diz que, né, quando ele nos dá a vida e a vida em abundância. A vida em abundância, meu irmão, vocês podem, não precisa você desencarnar para você ter essa vida em abundância, não. Você pode ter ela aqui, nas escolhas que você faz, como você quer viver a sua vida aqui, como você quer viver a sua encarnação aqui. Dando o seu melhor para Deus, aceitando o que você veio passar, porque nós mesmos no plano espiritual escolhemos o que a gente quer passar, as provas, os débitos, as expiações que a gente quer passar, nós mesmos escolhemos. Então, se a gente passa por determinada situação, então é como a gente costuma dizer na religião evangélica, passe pela prova dando glória a Deus. O que quer dizer? Aceita e dê o seu melhor para Deus. Procure, mesmo que você não entenda, mas glorifica a Deus. Exalte o nome do Senhor. Mesmo que você não entenda o que você esteja passando, mas dê o seu melhor para Deus. Tem uma passagem na Bíblia, que eu não sei onde é que fica, a Sônia pode até me ajudar, que fala sobre a Sulamita. De Eliseu. De Eliseu, que ela perde o marido, Ela perde os filhos. Filha perdeu o filho. Perdeu o filho, né? Ela perde o marido, perde o filho, ela fica... Ela já era viúva e perdeu o filho. Já era viúva e perdeu o filho. Então, ela ficou sozinha. E ela tinha... E aonde... Ela tinha abrigado Eliseu. Isso, ela tinha abrigado Eliseu, o profeta Eliseu. Então, aonde ela ia, todo mundo perguntava para ela, Sulamita, vai bem? Você não via ela lamuriar, você não via ela reclamar, você não via ela praguejar, falar mal de Deus, não. Ela dizia, vai tudo bem. Ela falava isso, vai tudo bem. É como diz, passe pela prova dando glória a Deus. Porque nós escolhemos as nossas companhias. Tem uma música que fala, questiona ou adora. Então, às vezes, no processo difícil que você está fazendo, qual é a escolha que você vai fazer? Questionar ou adorar a Deus, mesmo nos momentos mais difíceis da sua vida, que você não esteja entendendo o que você está passando. Mas você escolhe adorar. Para nós, para mim, adorar, ele tem um significado de confiança. De confiar no propósito que você está passando. Mesmo naquele processo de luta, no processo de provas, você vai dar o seu melhor para Deus. Então, os conhecimentos, eles estão sendo passados para nós, porque não é só para vocês, é para mim e para a Sônia também. A minha forma de pensar mudou muito no decorrer da minha caminhada, quando eu comecei a ter esses conhecimentos, começaram a vir até mim, e como está chegando para os irmãos. Então, eu comecei a entender melhor as coisas e comecei a mudar mais ainda a minha forma de pensar. Mais ainda a minha forma de... Eu penso assim, não importa, às vezes tem mês com essa pandemia toda, às vezes tem mês que os irmãos estão passando por isso, sabe como é que é, ainda mais nós que temos que trabalhar por conta própria, que somos autônomos. Então, sabe como é que a gente conta ali todo mês, tem mês que rende um pouquinho mais, tem mês que rende um pouquinho menos, tem as contas para pagar. Então, você, mesmo assim, às vezes, quando tem mês que, como foi o mês passado, que não deu tanto movimento assim... Troquei. A Sulamita, lê aqui a passagem. Sulamita. Tá. Foi abençoada. É. Eu estou com outra Tá. Então... como mês passado foi um mês mais fraquinho, mas Deus proveu o necessário. E mesmo sendo um mês fraco, eu agradeci muito a Deus, porque Deus proveu o necessário para que eu pudesse cumprir com os meus compromissos. Então, meus irmãos, eu dei o meu melhor para Deus. Eu continuei lá no meu trabalho, eu consagrei meu trabalho para Deus. E eu peço todos os dias para que Deus possa me usar segundo o querer e a vontade dEle. E assim é. E um dos propósitos que eu fiz com Deus, com relação às pessoas que estão indo para lá para trabalhar, eu e a minha sócia, nós duas oramos muito lá, buscamos muito a Deus, conversamos muito. Elas também evangélica, mas ela também tem a mente aberta, tem um trabalho muito bonito com jovens, né, dentro da religião evangélica, mas os conhecimentos que a gente conversa, como ela mesma diz, está sendo muito importante, até mesmo para ela poder conseguir trabalhar melhor com jovens. Então, a gente consagrou e a gente ora muito a Deus, sempre pede muito a Deus para que Deus possa enviar as pessoas que Ele quer trabalhar, as pessoas que Deus quer tratar espiritualmente. E assim foi essa menina. que foi enviada para lá, que ela é podóloga, e ela foi enviada para lá, vai nos ajudar muito com relação à parte financeira, e, ao mesmo tempo, ela também vai receber de Deus, e vai receber o financeiro necessário. E Deus trabalhou tudo de uma forma tão perfeita que, se ela fosse comprar todo o material, ela ia gastar muito. Ela ia gastar uns 8, 9 mil reais. E Deus preparou tudo de uma forma tão perfeita que o local que ela saiu, que fechou, ela comprou os materiais que ela precisava, o local vendeu todos os materiais para ela, e por um valor muito abaixo, a metade, nem menos que a metade do preço que ela iria pagar se ela tivesse que comprar tudo novo. E Deus proveu também o financeiro para que tanto eu quanto a minha sócia, a gente pudesse fazer as reformas necessárias lá no spa, para que pudesse melhorar e ela também pudesse trabalhar, que a gente precisava fazer mais uma cabine. Então, Deus cuida, meus irmãos. Mesmo que, às vezes, a gente passe por um processo muito difícil, Deus cuida. Então, cabe a nós decidirmos de que formas a gente, vamos dizer assim, de que forma nós queremos evoluir aqui. Eu escolhi evoluir dando o meu melhor para Deus. Mesmo que às vezes eu passe por situações que eu não entenda. Mas eu não vou ficar questionando a Deus o porquê. Eu escolhi questionar a Deus para quê? Qual a finalidade daquela situação que eu estou passando? O que que aquela situação tem para me ensinar? O que que eu preciso melhorar em mim? Qual é o meu melhor que eu preciso dar para Deus? Porque eu sou o melhor de Deus. Você é o melhor de Deus. Eu vou ler aqui a passagem da Sulamita. Não precisa ler, não. Eu só vou corrigir um errozinho. Eu fiquei na dúvida. Eu trago a história rápido, que é um pouco longa. Ela não era viúva, ela era casada, o marido era idoso, já tinha uma idade avançada, mas eles não tinham filhos. Então, ela alimentou Eliseu quando ele foi nessa cidade pregar, ela deu guarita, alimentou ele, e ele profetizou que ela teria um filho. E que no ano seguinte, quando ele retornar, que ele ia retornar e ela teria o filho. E realmente isso aconteceu. Ela teve o filho, o marido já idoso, a criança cresceu, e aí um dia a criança sentiu uma dor muito forte de cabeça, morreu no colo do pai, e a Sulamita se arrumou e foi de encontro a Eliseu. E quando chegou lá, Eliseu perguntou, está tudo bem? Ela disse assim, está tudo bem. Aí ele percebeu que não estava, ele sentiu a amargura dela, a dor que ela sentia. E ele falou, ele foi com, até mandou o rapaz que ajudava ele, que acompanhava, à frente, e ele seguiu e foi ao encontro do menino. E orou, e o menino retornou à vida. Então, o que você colocou, que a gente tem que dar o melhor, nós temos que dar o melhor de Deus. Ela mesmo com toda a dor, quando ele perguntou, está tudo bem? Ela, está tudo bem. Questiona ou adora. E o homem de Deus, o profeta Eliseu, percebeu que não estava tudo bem com ela. Sentiu a dor dela. Ele percebeu que ela sofria. Então, ele foi lá com ela. E Deus, mesmo a gente fazendo a obra, como ela ajudava um profeta, ela, pelo que coloca, era uma pessoa boa, o marido também, eles faziam caridade, nós não estamos livres de passar pelos nossos dissabores, porque isso é crescimento, é como você colocou, ou reclama ou adora? Questiona ou adora. Questiona ou adora. Eu digo até reclamar, porque nesse momento a gente nem questiona, a gente reclama. Porque é difícil quem diz assim, Senhor, questionar, Senhor, por que eu estou passando por isso? Não, a gente diz assim, poxa vida, por que, que tem que ser comigo? Então, nós estamos reclamando. Então, ou reclama ou adora. Confia. E eu falo por mim, irmãos, eu passei muitos anos da minha vida confiando. Por mais que eu não entendesse, muitas das vezes eu dizia assim, Senhor, eu não compreendo, mas eu confio. Muitas das vezes eu disse isso, Senhor, não estou alcançando. O que Tu está fazendo está longe da minha compreensão, mas eu confio. Eu me lembro de uma vez, Sabina vai lembrar desse dia, que eu disse assim, o mundo está desabando na minha cabeça. Lembra desse dia? Eu falei, o mundo está desabando na minha cabeça. Mas eu confio no Deus que eu sirvo. Meu Redentor vive. Eu ainda falei para ela, o meu Redentor vive. Ele é vivo, ele não é morto, ele não é Deus de... Eu estava me referindo morto no sentido assim da gente, que a gente vai, o corpo vai para a terra, mas nesse sentido, não no sentido espiritual. E eu dizia assim, ele vive. Se ele vive, eu confio nele e sei que eu preciso passar por isso. Eu vou passar por isso, porque eu preciso e vou passar de cabeça erguida. Vou dar o melhor de mim para Deus. Isso é dar o melhor de Deus. Dar o melhor de nós para Deus. E tanto que a Sabina fala nisso. Eu lembro do dia que você disse para mim, o mundo está desabando na minha cabeça, mas eu confio no Deus que eu sirvo. E eu vou continuar de cabeça erguida. Então, isso é dar o melhor de Deus, dar o melhor de nós para Deus. Eu vou voltar para ela. É. Então, eu volto a repetir, né, essa frase, que essa frase me marcou hoje. Foi o dia que Deus me tocou muito profundamente com essa frase. Você é o melhor de Deus. Então, dê o seu melhor para Deus em tudo que você faz. Porque assim você vai estar expressando o melhor de Deus que há em você, para que as pessoas possam ver. As pessoas vão olhar para você nas suas atitudes, no seu olhar, no seu falar, no seu cantar, no seu fazer, e elas vão ver o melhor de Deus que há em você, por conta das suas atitudes, da sua decisão de se melhorar, de fazer a reforma íntima. Então, era isso que eu queria vir compartilhar hoje com os irmãos, que eu achei muito profundo isso, que Deus falou comigo. Eu queria compartilhar isso, porque faz parte da reforma íntima. Eu vou ler o livro, porque isso que eu estou conversando com os irmãos é como se fosse uma preparação para o trabalho a qual eu fui chamada para estar realizando junto com os meus espíritos, junto com os Exus. Eles me fizeram esse convite e eu aceitei com muita alegria. E eles falaram comigo, falaram, grava, que nós vamos começar a trabalhar com você dessa forma. E depois, com o tempo, as coisas vão mudando. Então, eu estou vindo hoje aqui, junto com a Soninha, com a Sônia, para estar passando, compartilhando isso que veio muito forte hoje para mim. E eu queria também falar uma coisa, meus irmãos, que eu, era até para ter falado no início, mas eu esqueci. Nós reparamos lá no canal, no YouTube, que está na questão dos comerciais de monetização. A gente não sabia. A gente não estava... que foi assim de um dia para o outro que apareceu. E a gente foi correr atrás para ver como é que fazer para poder tirar, porque nós vimos que a quantidade de vídeos que estava aparecendo estava muito grande. E realmente isso tira muita concentração, né? Aí o meu filho foi correr atrás para poder ver, para poder ajudar. Tem um irmãozinho que passou orientação, que a Sônia conversou com ele e passou orientação. E a gente foi correr atrás porque a gente não sabia, porque é explicado que depois de um certo período o YouTube coloca, né, os comerciais. E não é essa a nossa intenção na questão da plataforma de oração. Então, o meu filho conseguiu tirar tudo quanto era comercial. Ele só falou que os únicos que ele não conseguiu tirar foi do início e no final, mas que ele conseguiu tirar bastante, que acho que tem uma certa quantidade, que deixa, não sei como é que funciona. Mas que nós resolvemos, porque a gente sabe o quanto isso atrapalha. Realmente, isso atrapalha a gente, que a gente, às vezes, quer assistir um conteúdo, alguma coisa. Às vezes, entra esses vídeos, realmente tira muito a concentração. E não é isso que a gente quer, que os irmãos percam a concentração. A gente quer que os irmãos fiquem prestando atenção, né? Quanto mais a gente, do nada, entra ali o comercial e meio que tira assim, o foco da gente, né? Então, é só para estar comunicando os irmãos com relação a isso, que nós já resolvemos, tá? Para os irmãos ficarem tranquilos. E também agradecer a irmã que alertou, porque a gente não tinha ideia que isso estava acontecendo, porque tem o YouTube Premium. Então, não conseguiu perceber. Aí, se ela não tivesse alertado, a gente não teria visto isso. A irmã mandou uma mensagem para a gente. Alertando que tava, que tinha entrado o comercial, porque, como a gente tem nesse prêmio, justamente, porque por conta de tantos comerciais, e a gente acabou assinando o YouTube Premium para justamente não entrar os comerciais. A gente não viu isso, não reparou isso. Aí ela foi e avisou. Ela falou, olha, entraram vários comerciais. Quero agradecer muito, obrigada por você ter nos alertado. Vou ter uma oração para a gente encerrar. Sim. Irmãos, fazer oração para a gente encerrar. Eu estava aqui em comunhão com o Pai. Eu vou orar. Pai, eu venho sempre aqui no nosso local de reunião conversar contigo. Eu sempre coloco para ti, meu Pai, meu dia a dia. Eu falo, eu procuro ler tudo da plataforma. Eu fico pedindo por todos que nos acompanham, por todos que pedem orações. Eu venho aqui, Senhor, converso contigo e peço, Pai, que Tu possa ouvir as súplicas de cada um. Sei que a gente não consegue acompanhar todos, ler o nome de todos. A gente consegue voltar nos vídeos antigos, sempre tem pedidos de oração ali. Mas eu venho aqui para o cantinho e peço a Ti, porque eu sei que tudo está no Teu controle. É como diz, não cai uma folha da árvore sem que Tu autorize. E eu sempre peço, Senhor, eu sei que Tu sabes os que estão pedindo oração, que escrevem, pedem, oram. Que Tu ouça, Senhor, o clamor de cada filho. Veja a necessidade de cada um. Porque Tu sabes, Senhor, o que cada um precisa. Sei que muitas das vezes, Pai, Tu não vai dar o que o filho quer, mas o que ele precisa ter. Porque Tu sabes, mais à frente, que se Tu der o que ele quer, ele vai se perder. Então, Senhor, Tu dá o que ele precisa, para quando ele chegar mais à frente, ele esteja preparado para receber o que ele quer. Porque às vezes não é o tempo. Então, Pai, eu sempre venho e peço pelos irmãos, E eu sempre venho aqui, Senhor, consagrar esse espaço a Ti. E eu sempre digo, Senhor, que os Teus pés estejam fincados aqui neste local. Que a Tua unção esteja aqui dentro. Porque, Senhor, Tu sabes o quanto eu acredito neste trabalho. Muitas das vezes, Pai, eu conversei contigo e disse, Senhor, tem coisas que eu não compreendo. Eu não estou alcançando. Mas a minha fé me diz para continuar. Porque o mover é grande. São vidas que precisam ser alcançadas. Por mais, Senhor, como eu já te disse, Pai, várias vezes, Pai, eu não tenho noção da proporção deste trabalho. Porque o futuro, Pai, o amanhã a Ti pertence. Nós não sabemos o que será o amanhã. E é como eu brinco que meu marido diz, no momento que eu falei o amanhã, já se tornou ontem. Porque já passou. Então, Senhor, nós não sabemos o que será o amanhã. Eu não tenho, nós não temos a noção do que será esta obra. Mas uma certeza eu tenho no meu coração. Porque eu sempre digo que o meu Redentor vive. O meu Redentor vive. E Ele está bem vivo no meu coração. Eu o sinto a todo momento, a toda hora. E eu tenho certeza que Ele está no controle deste trabalho. Onde esse trabalho vai chegar, eu não sei. Eu não alcanço pela minha limitação física. Porque eu estou encarnada. Esse invólucro não me permite enxergar. Porque o amanhã a Deus pertence. Mas a certeza do meu coração é que esta obra vai além do que meus olhos alcançam. A minha fé me diz que ela vai além do que meus olhos alcançam. Por isso, Pai, eu clamo dia e noite por esta obra. Eu clamo a Ti, meu Pai, dia e noite por esta obra. E eu falo, eu me coloco como Teu instrumento. Como Teu instrumento de mudança, Pai. Mas a mudança é nas vidas. Para que os Teus filhos retornem ao primeiro amor contigo, Pai. Eles possam retornar àquela comunhão que eles tinham contigo. Então, Pai, eu clamo a Ti neste momento. Clamo pela vidas, Senhor, que Tu quer alcançar, meu Pai. Quantas vidas sedentas, Senhor, de voltar ao primeiro amor. E tenho certeza, Pai, que elas vão conseguir a viver o primeiro amor contigo, vão retornar ao primeiro amor contigo, Pai. E a glória desta segunda casa será maior que a primeira. Porque elas vão renascer nesse primeiro amor com mais intensidade, meu Pai. Elas vão conseguir, tenho certeza. E são muitas vidas. E sei, Pai, que Tu bate no coração de cada uma. Tu bate e diz, filho, eu confio em Ti, filho. E sei que Tu consegue. E é essa oração que eu deixo para os irmãos. E digo, Eu repito todos os dias para mim, o meu Redentor vive. Ele é vivo dentro de mim. E este amor que tem dentro de mim, que ele renasce a cada dia, que eu consiga manter no meu dia a dia o primeiro amor com ele. E tenho certeza que os irmãos também vão conseguir manter esse primeiro amor com Deus. Vão conseguir manter essa chama acesa. Então, Senhor, eu deixo, Pai, esse clamor pelas vidas em Tuas mãos. E eu Te agradeço, Pai, porque eu sei que Tu me ouviste. Em nome do meu Redentor que vive, Jesus, eu clamo a Ti, meu Pai. Amém, Senhor.